Telemetria 225, autorizado, LR, decolar pista no zero. Vento 0, 20 graus, 029. Ali decola, na aula 0, Telemetria 225. Xenônia 225, pode só coordenar com o controle após decolagem por lá esquerda, gente está a saída devido a uma formação bem no perfil ali entre o aeroporto e a posição água. Eu acho que está sendo coordenado. A 225 pós-decolagem mantém a reta até 2000 pés, após esquerda direto elétrico. Então, esquerda após 2000 direto elétrico. Muito obrigado. Até a decolagem. M6225, decola 25, controle 208, bom voo. 208, bom dia. Salvador, bom dia, China M6225, decolar. M6225, contato radar, suba para nível 380, ao cruzar 2000 pés, está autorizado, curva esquerda, direto, aliás. 2000, vai curvar à esquerda, pra de elevo, 622. Xenon 6225, se possível, informe antes para desvio, devido à área restrita de Aratu, o Xenon 6225. A gente vai informar, senhor. controle do Oceano 6225, vai ter que manter a proa 290 por 20 milhas após o ARLF, ok? Não, negativo 290, vou indo com proa 330 da presente para evitar a restrita de da base naval de Aracu. Oceano 6225. 330 então, 6225. Oceano 6219 autorizado, linha de decolar, pista 10, vento calmo. Autorizado, linha de decolar, pista 10, Oceano 225 da presença está autorizado direto Malba. Tu tem condições? Malba, positivo. Vamos agora, 6225. É, direto Malba, subindo para o 380, o Xenia 6225. Malba, 380, 6225. É 6211, decolado 231208, bom voo. 208, bom trabalho. Alô, bom dia, o Xené 6221, transfere. Xené 6211, contato radar, suba para o nível 360, autorizado direto Leda. 360, direto Leda 6221. Xené 6225, chame agora Recife na frequência 128. É 1288 e alterna 1260. 288-260, Xené 6225, bom dia. Sim. Torre Bom Diego 963, ponto de espera da 900. 963, está autorizado a linha de colapso chama 0, vento calmo. Em decola, dá 0963. Número 963, decolado aos 36, sopa do 208, bom voo. 08, obrigado, bom dia, boa semana. Doutor, bom dia, novamente, voo 963, encontro. Chegou no 963, contato radar, suba via saída da El para o nível 360. Israel 360, 963. Qual a Dael da presente prestar informações? Afirmativo, gol no 963, Dael ou Leda? Sim, Dael ou Leda, nós vamos Dael inicialmente. Controle gol 649, bom dia. Bom dia, gol no 649, desça via chegada a bons para 4 mil pés, o PNH no 093. Chegada bom, que até 4.000, 1.0 no 3, bom 649. Na 6211, chama agora Recife, frequência 12835 e alterna 1251. 12835, com a Leda agora, igual 963 se possível. Está autorizado 963. 963, obrigado. Eu 963, chama agora Recife, frequência 128.35 e interna 125.1. 419, estou autorizado ao final do RNAV após o Serra Vida 367, vou ir para o 360B. Desço para 2500 com ajuste agora 1014. 014 já está autorizado para seguimento para o 1649. Sou Batango Romeu Vitrotel, está em contato radar passando através de Coral. Foi com proa do farol de Itapuã, o ajuste em Salvador 1014, chame no posto ideal de defesa. Vitor Hotel sendo confirmado no transporte interno. Copiado o meu Vitor Hotel, mas o senhor está voltando de uma missão interna? Troféu, desça para 250010, o ajuste no 014. afinal pista 10, Campo Alista, 649 da Gol. Foi 49, chama 2, Salvador, 118-95 e Tambo Pouso. 18-95, obrigado. Salvador Gol 649, bom dia, na final pista 10, passando 372. 649, tráfego avistado, pouso autorizado na 0, vento 320 graus, 1 ou 2 graus, corrigindo, 320 com 2. Ok, gente, obrigado, livre pouso, pista 10, Gol 649. Papatango Oscar Romeo Charles, nessa identificação, chegada Mari, autorizado direto ITAP e desça para o nível 050. Solo 649, no solo 53, 211. 211, obrigado. Controle, Washington, liga. Tem informação da possibilidade de ataque? É possível a gente interceptar o INS e o RNAV pelo TRV-2368 voando nessa posição da presente? Firma está autorizado da presente Terra Vitor 368, Oscar Romeo Charlie. Soldado 368. controle, o Oscar Charlie, mesmo assim, SWSM, solicita desvio, magnética 03, aproximadamente. Está livre de desvio, Oscar Honda Charlie. Vitor Hotel. Eu, Vitor Hotel, desça para 1.500 pés, informe visual para transferência para a torre. Desceu no 1.500 pés, vai apartar o Vitor Hotel. Papango Oscar, Romeu Charlie, está autorizado a final do RNAVE, desça para 2500 pés, o ajuste 1014, informe estabilizado. 2500, Pinega 1014, camarada estabilizada, autorizada a final do RNAVE, Oscar, Romeu Charlie, obrigado. Alto Campo, Romero Pradel. Foi o Vitor Hotel, chame a torre Salvador, 118.95, e tambor posso. 118.95, grato, outro lado. Dia, tô batendo o Romero Pradel. Ok, iniciando a redução, aguardando. Obrigado. O quarto, reporte, farol de tapão. Vai passar a farol de tapão, é só BR-14, Romero Pradel. Intenção, pouso 35. Ciente. Doutor Romeu Charlie, confirma a intenção de pouso, é 910 ou 917? 910. Complete agora a final e chame a torre Salvador 118.95, Doutor Romeu Charlie. 118.95, obrigado, bom dia. Pela esquerda da 35, aguarde base. Sim, esse é o meu hotel. Bom dia, Romeu Charlie. Bom dia, Romeu Charlie. Bom dia, Romeu Charlie. Bom dia, Torre Oscar Romeu Charlie, na final da RNAVE, estabilizando. Oscar Romeu Charlie, bom dia. Minha 14, reporte visual com campo, passando 372. Bom dia, Minha 14, vai reportar o 372 visual. B72, visual já, o Oscar Romeo Charlie. Oscar Romeo Charlie, pouso autorizado, pista na zero, vento calmo. Pouso autorizado na zero, vento calmo, Oscar Romeo Charlie. Oscar Romeo Charlie, informação de tráfego, passa Alfa 34 na perna do vento, da pista 35 à sua direita, sem interferência. Gente, obrigado. Roberto Hotel autorizado, base, reporte final 35. Base, vai reportar final, Roberto Hotel. Romeu Vitor Hotel, vento 320 graus, 049, pista 35, aguarde liberação do eixo. Aguardando. Romeu Vitor Hotel, 35, pouso autorizado. Leve, pouso 35, Romeu Vitor Hotel. Bruno 759, prossiga. Vai, é uma transição ótima. Quando pronto para cópia, module em 211. Oscar Romeo Charlie no solo 211. Libere próxima direita, Eco 211. Eco 211, obrigado por você. Romeu Vitor Hotel, no som, os 12, livre na barra, frequência livre.